nada além do amor maior. Cada degrau na escada onde eu derramei meu suor, avesso as banalidades onde os moleques se topam. E se não for pra isso então, não sei pra que serve o hip hop. Faz mulher tremer, pique perva do vem neném. Me fez esquecer a fome, bota fé que eu ia ser alguém. Nego vislumbra, não ganha a dimensão da treta. Responsa de mudar o mundo com a ponta de uma caneta. Duplo deck, várias cassetes, estala tipo coruja. Pelas track, eu vara a madruga atrás da rima mais suja. Verdadeira, mostrar que eu não tô omisso pra quem é. Pô no rádio dizer, tava faltando isso. Momento faz a vida, vida faz meus rap. Caso contrário é mentira, boiando entre bumbo e clap. No teste, alma e família, valorizei por aqui. Existe duas certezas, uma é a morte, a outra é que se eu cair vai ser rimando, se eu me levantar vai ser rimando. No comando, nunca amando de ninguém. Observando e batalhando, perdendo, ganhando. E se eu continuar na merda vai ser rimando também. Se eu cair vai ser rimando, se eu me levantar vai ser rimando. No comando, nunca amando de ninguém. Observando e batalhando, perdendo, ganhando. E se eu continuar na merda vai ser rimando também. Os cara cobra aí tio, cadê o disco com os rap? Eu tento explicar que o bagulho é mais que pro estúdio da rec. Minhas rimas tão na rua, por enquanto é o seguinte. Se não chegou até você é porque não é pra você, seu ouvinte. Curto as produções caseiras, não as de qualquer jeito. Não sei porque assimilar o underground é mal feito. Meus bagulho é de coração, demora mais pra quando o vagabundo ouvir essa porra. Cair pra trás, conseguir dispor meu sentimento em cada batida. Fazer valer pra quando alguém gritar barulho pro MC da minha vida. Cada verso dos alegre é o mais triste. Se fosse só cantar, eu cantava as que já existem. Quando você pega o mic, tem que ter algo a dizer. E o lugar de quem não pensa assim é no karaokê. Acho da hora observar os cara que faz por moda. Isso sempre me mostra o quanto os verdadeiros é foda. Se eu cair vai ser rimando, se eu me levantar vai ser rimando. No comando, nunca amando de ninguém. Observando e batalhando, perdendo, ganhando. E se eu continuar na merda vai ser rimando também. Se eu cair vai ser rimando, se eu me levantar vai ser rimando. No comando, nunca amando de ninguém. Observando e batalhando, perdendo, ganhando. E se eu continuar na merda vai ser rimando também. A rua é nóis, mais do que um erro de gramática. É a frase que sintetiza a brisa do sujo na prática. A última esperança de quem não crê em mais nada. Vaga sozinho como Itogami na beira da estrada. Liberdade é condicional, assistida em todos os níveis. Por isso eu me esforço pra ser o mais livre possível. Se nós chegar com ouro, os repórter que vem pra alugar. Ano que vem tem quatro loira dançando em nosso lugar. Joga lavagem pros corpos, eles comem até explodir. A cota deles é tentar, a nossa era cair. Abraça, que a mídia quer a vitória pra favela. Abraça, que as pretas agora vão ser vistas como bela. Na tela o padrão segrega, discrimina e dá ânsia. Comprova estereótipo pra afirmar a distância. Diz que idealismo morreu, foda-se quem se vendeu. Sigo assim, nem que no fim eu grite a rua sou eu. Se eu cair vai ser rimando, se eu me levantar vai ser rimando. No comando, nunca amando de ninguém. Observando e batalhando, perdendo, ganhando. E se eu continuar na merda vai ser rimando também. Se eu cair vai ser rimando, se eu me levantar vai ser rimando. No comando, nunca amando de ninguém. Observando e batalhando, perdendo, ganhando. E se eu continuar na merda vai ser rimando também.